a la la uê, a la la uê, la la ya, a la la uê, a la la uê, la la ya. Cê parece um anjo, só que não tem asa, ya ya. Oh meu Deus, quando asas tiver, oscila em casa. Cê parece um anjo, só que não tem asa, ya ya. Por favor, quando asas tiver, oscila em casa. E ao sair pros estrelas eu vou te levar, com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir. E ao chegar, ó preceito, olha a lua e o sol, e no céu vai ter mais um farol que a luz do teu olhar. Ah, la la uê, la la uê, la la ya. La la uê, la la uê, la la ya. Oh la la uê, oh la la uê, la la ya. Oh la la uê, oh la la uê, la la ya, la ya. Eu não sou moleque, ainda não tenho casa, ia, ia. Oh meu Deus, um dia eu tiver, visto minhas asas. Eu não sou moleque, ainda não tenho casa, ia, ia. Oh meu Deus, um dia eu tiver, visto minhas asas. E ao sair pras estrelas eu vou te levar, com a ajuda da brisa do mar te mostrar onde ir. E ao chegar, apresento-lhe a lua e o sol, e no céu vai ter mais um farol que a luz do teu olhar. A la la uê, a la la uê, la la ya. A la la uê, a la la uê, la la ya. Oh la la uê, a la la uê, la la ya. Oh la la uê, oh la la uê, la la ya. Oh la la uê, la la la uê, la la ya. Oh la la uê, la la uê, la la ya. La la la uê, la la uê, la la ya. La la la uê, la la uê, la la ya. La la la uê, la la ya.